chão. Vai, cola a bunda no chão. E aí, pezão? Vai, a pedido dos novinhos, ela vem representando. Vem Thaís, a maravilha. Bum, bum, bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. Bum, bum, bum, girando. A Kate no aquecimento, ela vai te hipnotizando. Vem a Kate, maravilha, deslizando. Deslizando, deslizando. As irmãs metralha vem lançando um jeito novo. Fica de perna pro alto. Pachora de 18. Pachora de 18. Pachora de. Pachora de. Pachora de 18. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, chão, chão, chão, chão. No chão, no chão. Vai tu! Vai até o chão, no chão, no chão, no chão, no chão. Bate não! E dá ali na palma da mão quem tá feliz que eu quero ver. Joga mãozinha pra cima. Já já o Alisson e o Juninho. Sou el fuego que... Super Pop com show live. Bora tu esquentar tudo, Edson, já nos bastidores.